saudade aperta. Pega o telefone e vem falar comigo. Fala de um jeito que eu não consigo ficar longe de você, yeah. O cantor apaixonado. Olha nos meus olhos, beija minha boca. Tá ficando louca, doida de desejo. Toca minha pele, que eu te deixo tonta. Tava com saudade, vem ficar comigo. Quando você chega perto de mim, seu coração acelerado. Eu te quero aqui comigo, pra sempre do meu lado. Uma saudade aperta. Pega o telefone e vem falar comigo. Um jeito que eu não consigo ficar longe de você, yeah. Esse coração me deixa acelerado. Toda vez que você chega do meu lado, é demais, pode crer. Minha vida é você, tudo a ver, yeah. Beija minha boca, tá ficando louca, doida de desejo. Toca minha pele, que eu te deixo tonta. Tava com saudade, vem ficar comigo. Quando você chega perto de mim, seu coração acelerado. Eu te quero aqui comigo, pra sempre do meu lado. Uma saudade aperta. Pega o telefone e vem falar comigo. Fala de um jeito que eu não consigo ficar longe de você, yeah. Esse coração me te acelera. Que você chega do meu lado, é demais, pode crer. Minha vida é você, tudo a ver, yeah. Uma saudade aperta. Pega o telefone e vem falar comigo. Fala de um jeito que eu não consigo ficar longe de você, yeah. Esse coração me te acelera. Que você chega do meu lado, é demais, pode crer. Minha vida é você, tudo a ver, fila da vacina pra ficar imune. Mas eu não tô imune de você.

eu sinto que não posso. Pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nestas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Um abraço à galera de todo o Brasil que está curtindo a Valdenice ao vivo. Alô, Zicara! Alô, Zicara! Vida, demora não, vida, pega o Guanabara e vem. Safadão. Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu. Namora à distância, dá muita saudade. Se tu me ama, muda de cidade. Prova que me ama. Simbora. Joga a mão pra cima e diz o quê? Pega, pega, vai! Pega o Guanabara e vem. Vou vir se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, que eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Em nome de Camarote Shows, Acertei Produções e... Patang promoção! Patang! Safadão! Namora à distância, dá muita saudade. Tá demais! Pois vida! Pega o Guanabara e vem! Não demora não! Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu. Safadão! Namora à distância, dá muita saudade. Se tu me ama, mudar de cidade. Prova que me ama. Arruma a mala e vem-se embora. E aí, safadão? Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Ou vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Que se pega. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também, safadão. Pega o Guanabara e vem, pega. Aí, pega o Guanabara e vem. Vem, vem se juntar com seu neném. body vem. Nega, que saudade. Pode fazer barulho aí pro Pega o Guanabara. É o que, mano? Ao Skep Man, pipa pa para pô, pa para pô, pra pipa pa para pô, pa para pô, pra pipa pa para pô. Pedrinho Moraes! É o comandante fazendo som, fazendo som. Xande avião passando som. Fudido cavaco, Jai BF. Xande avião passando som, passando som. Olha pra Xande avião passando som. Ai, bichinha senhora. E deixa o som da música fazer você dançar. E vem com o comandante, não tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar. A alegria da noite é fazer, fazer, fazer você dançar. Ao Skep Man, ao Skep Man. Pri-pi-pi-pi, pa-pa-para-pô, pa-pa-para-pô, pra-pi, pa-pa-para-pô, pa-pa-para-pô, pra-pi, pa-pa-para-pô, pa-pa-para-pô. Jardim avião passando som, passando som. Olha a caixa de avião passando som. Olha a caixa de jardim de avião passando som, Pedrinho. Passa no som, Xande avião, passa no som. Vem, vem. E deixa o som da música fazer você dançar. E vem com o comandante, não tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar. Alegria da night é fazer, fazer você, você dançar. Ao Skep Man, ao Skep Man. Pri-pi-pi-pi, pa-pa-para-pô, pa-pa-para-pô, pra-pi, pa-pa-para-pô. Ligado um filme na TV,

coroa da lancha. Quer saber como ter a Fernanda? É como? Faz o pix que ela ama. É só jogar na conta. Arrastou pra cima, com o dedinho chama. Estoura o príncipe, meu filho. Um der, um der, um der, um der, um der, aê. Um der, um der, um der, um der, um der, aê. Ela é do tipo blogueirinha, só anda com as melhores patricinhas. O par de gif ela tem de mutirão. Não sai da pista que carro não pega avião. Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar. Calma que eu vou te ensinar. É muito fácil, você nem vai precisar falar. O coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda? É como? Faz o pix que ela ama. Manda o pix que ela ama. O coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda? Faz o pix que ela ama. É só jogar na conta. Arrastou pra cima, com o dedinho chama. Estourou. Gente, essa música é nossa, viu? Coroa da lancha. Novo sucesso, Gabriel Príncipe dos Paredões. Simbora. Estoura o príncipe, meu filho. Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão. Clareou pra mim. Um tiro certeiro que pegou em cheio no meu coração. Me deixou assim. Qualidade, qualidade, qualidade você tem de sobra pra ser a de fé. Eu te pego mais tarde na escola pra dar um rolê. Vi que tá postando várias fotos no seu feed sorridente, mas foto mente. O desespero chegou falsificando o amor. Vai quebrar a cara lá na frente. Assume que não me esqueceu, que teu plano B já falhou. Assume que não superou. Assume aí e veja sempre você pensa em mim. Amor igual ao meu, procura aí. Cê não vai achar nem na shopping. Assume aí que vejo sempre você pensa em mim. Amor igual ao meu, procura aí. Cê não vai achar nem na shopping. Assume aí. Alô, Luanzinho, toca, menino. Postando várias fotos no seu feed sorridente, mas foto mente. O desespero chegou falsificando o amor. Vai quebrar a cara lá na frente. Assume que não me esqueceu, que teu plano B já falhou. Assume que não superou. Assume aí que beijei sempre você pensa em mim. Amor igual ao meu, procura aí. Não vai achar nem na Shopee. Assume aí que vez em sempre você pensa em mim. Amor igual ao meu, procura aí. Você não vai achar nem na Shopee. Assume aí que vez em sempre você pensa em mim. Amor igual ao meu, procura aí. Não vai achar nem na Shopee. Assume aí. Mega Boteco. Mega Boteco. Esse é meu vício, Mari Fernandes. Mari Fernandes.